ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9. Uma emissora vinculada aos jornais do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. Você ouve? Você ouve? Eldorado FM. Eldorado. Empório 929. El velo semitransparente del desasosiego un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. Y el tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Y cuanto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Oh, la vida es más compleja de lo que parece. Eldorado. Empório 929. Yeah. Glasgow Bay. You know the ocean liner is going so far away. Well, I didn't mean to treat her so bad. She was the best pal I ever had. She made me cry, she made me sigh. Empório 929 Eldorado. Rolling Stones, fechando aqui o Empório 929, a mais votada, Star Me Up, ao vivo, Paul McCartney com San Francisco Bay Blues, o Jorge Drexler com La Vida Es Más Completa, de lo que parece. Amanhã tem mais Empório 929. Continue participando pelo territórioeldorado.com.br. Termina aqui Empório 929. A Eldorado agradece a preferência. Dourado no ar. Agora 1h57. Eldorado FM é a rádio dos melhores ouvintes. Com o slogan "O Brasil é nossa bandeira", o PT inicia hoje o 4º Congresso Nacional em Brasília. Na reunião, deve ser confirmada a candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à sucessão presidencial. O Brasil criou em janeiro mais de 180 mil vagas formais de emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos, de empregados e desempregados. O resultado é o melhor já registrado em um mês de janeiro, desde o início da pesquisa do Ministério do Trabalho, em maio de 2000. Território Eldorado no ar, outras informações dentro de uma hora. Eldorado FM. Caixa Cultural apresenta a exposição de um dos mestres da arte concreta no Brasil, Lothar Charu, Entre Vida e Obra, de 11 de fevereiro a 21 de março, no Espaço Vitrine, Avenida Paulista 2083. Classificação livre. Patrocínio Caixa Econômica Federal. Eldorado FM. Olga, olha, invertei a roda. Mas já inventaram a roda. Quem? Um japonês. Que japonês? Aquele ali de moto. Inventou a roda, né? Não há provas que os japoneses da Semp Toshiba inventaram a roda. Mas se eles criaram computadores tão avançados como os STI, por que não? STI é Semp Toshiba. Uma grande marca faz toda a diferença.